irmã, que você quer mais? Eu já arranhei minha garganta toda atrás de alguma paz. Agora nada de machado e sândalo. Eu já estou sanda a loucura que havia em sermos nós. Também sou fã da lua sobre o mar. Todas as coisas lindas dessa vida eu sempre soube amar. Não quero quebrar os bares como um vândalo. Você que traz o escândalo, irmã Luz. Eu marquei demais, tô sabendo. Ninguém tem dó. Responda, eu tô sofrendo.